batismo agora. Ouvintes, Deus abençoe. E pede da paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, cooperador, e o seminário responsável. Mesa de som, todo nosso irmão, Vanderlei de Souza, transmissor, nosso amigo Pedro Nico. E os ouvintes têm boa noite na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.